Pensar em você no tempo claro, fácil, bom me entreter nos seus mistérios sérios. Veja como nasce o amor, seja ele como for. Confrontar as suas vaidades com minha insistente rebeldia. Veja como nasce o amor, seja ele como for. Os arredores vão, milhões de amores sãos, e o amor a iluminar vidas. Os arredores vão, milhões de amores sãos, e o amor a iluminar vidas. Dizer tudo sem te dizer nada, resistir entregue pra ter graça, viver pra morrer de amor, seja ele.